o ponto é pra chorar, menino. Segue Guimarães, rapaz. Aqui tem sentimento, viu, pai? Essa música eu fiz pra você. Nem perder seu tempo tentando me convencer. Peço paciência, escuta até o fim. Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim. Seu beijo ficou ruim assim do nada. Frequentemente compara seu ex com meu. De repente pegou gosto por balada. Isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não, também não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou. Chegou na parte principal. Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Cê não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito. Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Tudo que cê faz mal feito. Portal do Arrocha. Arrocha. Ei, menino, isso aí é Guimarães. Eu boto pra chorar, viu? Vida de solteiro é sempre mais cara. A do recém-solteiro é mais derramada. Emenda segunda, falta o trabalho. Não bebe só cachaça, bebe o salário. É só prejuízo. E o motivo disso tudo, quer ver todo mundo, mas não quer me ver. Tô sofrendo mais que Uber pra abastecer. 24 horas virando bebida. Quanto mais acelero, mais afogo minha vida. Tô queimando álcool, invade esquina. É pra te esquecer, tá mais caro que gasolina.